大音精华，声系天下。北京人民广播电台公益广告。 我是导盲犬，我不叫不闹不咬人，我是盲人的眼睛，请大家允许我出现在公共场合。当您遇到我时，请不要呼唤，不要拒绝，不要抚摸，不要喂食。 同在蓝天下，共有一个家。包容导盲犬，关爱盲人。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。遨游缤纷多彩的 CD 世界，带您畅享音乐的盛宴。北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天7点19点播出 CD 博览。 欢迎收听 CD 博览，我是古月。今天为您带来的是索尼唱片公司1992年录制出版的《拯救地球》演唱会的现场录音。下面请欣赏这场由男高音歌唱家多明戈、小提琴家沙拉张、小号演奏家温顿·马塞尔斯、拉丁歌手约宾等带来的精彩演出。 Te quiero, morena. Te quiero, como se quiere a la gloria, como se quiere al dinero, como se quiere a una madre, te quiero. Que en tenero Appartient, suado camua, suado camua, amua. Vão, ah, eu não sei. não sei. E o vento que fala nas folhas, contando as histórias que são de ninguém, mas que são minhas e de você também. Se soubesses o bem que eu te quero, o mundo seria, Dindi, lindo, Dindi, tudo, Dindi. Ai, Dindi, se um dia você for embora, me leva contigo, Dindi. Fica, Dindi, adivinha, Dindi. E as águas desse rio, onde vão, eu não sei. E a minha vida inteira, esperei, esperei por você. Dindi, que é a coisa mais linda que existe. Você não existe, Dindi. Deixa, Dindi, que eu te adore, Dindi. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, e em cada despedida vou te amar, desesperadamente. Eu sei que vou te amar, e cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que esta ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu. Por toda a minha vida eu vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver do teu. Por toda a minha vida eu sei que vou te amar.

Thank you. Fragrante mi cadea fra le braccia svanì per sempre il sogno mio amore l'ora è fuggita e mai ti sperando e mai ti sperando vita Las estrellas celosas las campanas dirán que ya eres mía y locas las fontanas. En que me quieras desde las del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo lucierna 音精华，声系天下。北京人民广播电台公益广告。 不管驾驶速度有多慢， 不管车上